Conheci um cara, as piscou com merda. As puta que eu pariu, ele comeu mal. Ele foi no portanto e apostou. Esconderia por duas pingas. Puta que eu pariu, ele comeu mal. Puta que eu pariu, ele comeu mal. Foi uma lição, precisando de trouxa, que fica no boteco, eu tendo e apostando com os outros.